Não havia comprado nenhum presente e tudo ia fechar até umas 18 horas. Afinal, era véspera de Natal. Quem seria o corno que ia deixar para comprar presentes tão próximo da data? Bom, eu descobri que havia muitos cornos na cidade, pois fui correndo em um outro shopping para resolver esse problema e ele estava super lotado. Ao chegar no local, que parecia que estava em um episódio de The Walking Dead, pois a todos pareciam andar como se fossem zumbis, e se acotovelando e empurrando pelos corredores do local. Um detalhe é que como eu estava enjoado do shopping que era o meu cliente, fui em outro que era mais próximo da minha casa. Sabe aquele shopping que foi um dos primeiros na cidade? Esse que eu fui era assim, velho, apertado e sempre com problemas de manutenção. Bom, como eu acordei agoniado com a possibilidade de não dar nenhum presente naquele ano, saí correndo de casa. E nessas horas, ninguém repara muito na roupa que está vestindo. Saí de casa com uma bermuda de academia, uma camiseta velha e chinelos. Não que me importasse tanto em sair arrumado, mas a vestimenta talvez tenha contribuído para o que aconteceu em seguida. Chico, você já foi comprar o seu próprio presente no dia 24? Não compro presente para ninguém. Me recuso a comprar presente. Nem para você mesmo, mas é seu aniversário. Não compro nada para mim. Ok. Melhor assim. Mas se você quiser comemorar o seu aniversário, é só você mentir a data. Você fala assim, meu aniversário é 5 de dezembro. E 5 de dezembro você faz uma festa. Ninguém vai pedir sua identidade pra ter certeza que é naquele dia. Pois é, mas eu acho triste. Eu já menti minha data no Orkut. Eu recebi vários scraps de aniversário. Parabéns, parabéns. Ninguém sabia que era verdadeiro aniversário. Me deixou triste mostrar o quanto nós estamos solitários na vida. Ninguém se importa. Excelente. Uma vez, deixa eu abrir um parênteses e contar uma história minha que não tem nada a ver com Natal, mas tem a ver com aniversário. Uma vez, eu tava no trabalho da minha mãe, eu tinha uns 7 anos, menos ainda, talvez, 6 anos. 6. É, eu tava no trabalho da minha mãe, ela trabalhava numa loja do shopping. Eu não tinha nada pra fazer durante horas. E lá tinha um mini orelhão de fichas, você lembra disso, Rafael? Lembro, era sinistro aquele telefone. Ele era um telefone num formato assim, trapezoidal. E ele funcionava com ficha, né? E tinha até a saidinha da ficha embaixo. É, ele era um telefone particular, mas ele funcionava com ficha para que os funcionários não abusassem do telefone, certo? E aí eu não tinha nada pra fazer, eu tinha 6 anos e uma das coisas legais era você brincar no telefone. Eu não tinha pra quem ligar. E eu liguei pro meu único amigo, que era. Eu tava no jardim de infância, pra você ter uma ideia. E eu liguei pro meu único amigo, que era o Kaká. Era a única pessoa do mundo que eu sabia o telefone. Porque ele morava no meu prédio, às vezes eu telefonava pra ele pra gente ir brincar. E eu liguei pra ele. Eu, não tem nada pra fazer, vou pegar uma ficha aqui e ligar. Porque era muito legal colocar a ficha e ligar. Você chegou a ver isso na sua vida, Chico? Um telefone particular de ficha? Não, particular de ficha não. Já liguei muito orelhão de ficha. E depois cartão e agora não existe mais orelhão. Então, não era um orelhão, né? Tipo, era dentro da loja, entendeu? Então a própria loja controlava as fichas. Era um lance bem comum nos anos 80. Aí... É a famosa elite brasileira, né, Guga? Aí... Aí eu liguei pro Kaká, porque era muito maneiro você colocar a ficha, ouvindo ela caindo e ligar. Essa era a emoção do ato. E aí eu liguei pro Kaká e eu não tinha o que falar com ele. Eu falei, e aí, Kaká, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Sei lá, né? Não é assim que criança fala, mas beleza. E aí eu falei, Kaká, é o seguinte, eu não tinha o que falar pra ele. Aí eu falei, é quinta-feira, é o meu aniversário. E aí eu falei isso, mas não era meu aniversário. Não tava nem perto do meu aniversário. Eu só inventei isso porque por falta do que dizer. Aí ele falou assim, ah, legal. Essa história é muito boa. É, aí ele falou assim, ah, legal. Aí eu falei, então vai lá, tá bom? Aí ele falou, tá bom, beleza. Eu fiz isso e desliguei o telefone e esqueci completamente da história. Na quinta-feira, isso, sei lá, devia ser uma segunda-feira, não sei, foi alguns dias antes. Na quinta-feira, quando eu não lembrava da história nem um pouco, a gente tava na sala assistindo televisão, tava passando, sei lá, Spectrum Man, e a gente tava lá assistindo televisão no fim da tarde, toca a campainha. Aí eu falo, ó, quem é que tá tocando a campainha essa hora, num horário tão estranho, no meio da noite? Aí minha mãe vai lá e abre a porta, e tá lá o Kaká e a mãe do Kaká. Ele morava no mesmo prédio, então ele foi andando, tá? O Kaká todo arrumadinho, com presente na mão. E na hora que eu vi a cena, eu corri e me tranquei no banheiro, porque eu percebi que eu tinha feito merda. Tá ligado igual um cachorro? Eu corri e me tranquei no banheiro. Aí minha mãe foi lá e ficou batendo na porta e falou, Gustavo, vem aqui, o que aconteceu? Que história é essa? Começou a brigar comigo. Depois ela saiu, resolveu a história com o Kaká. E eu fiquei muito envergonhado. E ela me obrigou a ligar pro Kaká e pra mãe do Kaká e pedir desculpa, o que eu fiz. E foi certo. Aí depois, no dia seguinte, eu encontrei com o Kaká e falou assim, ah, na verdade foi legal, porque aí eu fiquei com um brinquedo que eu tinha comprado. E tipo, na verdade ele não se importou. Mas eu fiquei tão chocado que eu lembro dessa história até hoje, sei lá, 30 anos depois. Eu lembro dessa história também. E eu lembro o que era o presente. O que era? Era um ventiladorzinho portátil. Como você sabe disso? Cara, não sei, cara, eu lembro. Ele desceu no outro dia pra brincar. Era aquele... Que presente pra uma criança de 6 anos, um ventilador, hein? É, que presente merda. Cara, eu não sabia disso até hoje. Agora eu fiquei até me sentindo melhor. Porra, que presente merda. Não, cara, era super legal. A gente ficou morrendo de inveja do ventilador dele. Sério mesmo? Sério. Porque era muito... Cara, ter uma coisa a pilha já era uma sensação. É, então já valia a pena. É, os anos 80. Bom, ligar no telefone com ficha já era legal. É. Bom, continua a história aí do cara. Bom, vocês lembram, o cara foi no shopping. Ele viu a noite no Natal trabalhando, aí ele foi em outro shopping porque ele ficou de saco cheio do primeiro shopping, que era o trabalho dele. Estacionei no terceiro piso, entrei na parte das lojas, ia descer pela escada rolante quando se aproximou uma senhora que devia ter uns 70 anos. Ela estava andando lentamente e eu não sabia o porquê, além do fato de provavelmente ter 70 anos. Logo percebi que ela estava auxiliando uma senhora ainda mais velha, que deveria ter uns 90 e poucos anos, e andava com extrema dificuldade. Eu pensei, vou deixá-la passar na minha frente, afinal ela está com dificuldades. E aí foi o meu pior erro. Ao entrar na escada rolante, ouço a senhora mais nova dizer: "Mamãe, segure aqui e não solte", se referindo ao corrimão lateral da escada rolante. E em seguida, começou a olhar a bolsa para pegar alguma coisa. A senhora, de 90 e tantos anos, logo obedeceu e se agarrou como se não houvesse amanhã. O que, no caso dela, realmente poderia ter acontecido. De fato, ela só conseguia ficar em pé com firmeza caso se apoiasse em algo. Eu estava logo atrás, quando percebi que aquele corrimão de escada estava travando e não seguia no mesmo fluxo que os degraus da escada, indo um pouco para trás. Apesar de ser de humanas, fiz um cálculo rápido e percebi que iria dar merda, pois a senhora de 90 anos não ia perceber que o corrimão estava travando e continuaria segurando ali. Bem, não deu outra. A irmã do Matusalém, de 90 anos, começou a ir para trás, já tropeçando e vindo na minha direção, que estava no degrau seguinte. Apesar da idade avançada, a velha começou a gritar com bastante entusiasmo: "Vai quebrar meu braço, vai quebrar meu braço!" Nossa, tadinha, cara. Que situação horrível. Porra, coitada. Mas ela não largava o negócio. É, enquanto isso, eu tentava segurá-la na minha frente, já que a filha dela não prestou atenção na hora em que a mãe começou a ser arrastada para trás. Quando ela tirou sua atenção da bolsa e olhou de volta, a cena era eu praticamente agarrando a velha por trás, praticamente encoxando-a, enquanto a mãe gritava por socorro. Eu achei legal ele ter usado a ênclise pro verbo encoxando, encoxando-a. Eu também achei o máximo, encoxando-a. Deve ter sido a primeira vez na história da língua portuguesa. Logo, a filha imaginou que eu estava tentando, no mínimo, molestar a senhora que viu o Colombo chegar na América. Isso. Nisso, a filha começou a bater em mim com a bolsa gritando: "Larga minha mãe, seu tarado, larga!" Porque, tadinha, porque a filha da senhora achou que ela tava gritando socorro, não que ela tava caindo, mas porque o maluco, o mal vestido, tava agarrando ela. Exato. O escândalo rapidamente chamou a atenção de todos no shopping, o que fez que alguém parasse a escada rolante no botão de emergência. Entendi. Nisso, eu entro com a velha praticamente no meu colo, gritando junto com a filha, vejo o bombeiro civil do shopping pedir para todos saírem da escada. Eu nunca vou me esquecer disso, pois todas as pessoas que estavam lá olharam pra mim como se eu fosse o maior tarado de todos os tempos e que tava assediando uma senhora que tinha idade pra ter inventado a escada rolante. Caramba, cara, parabéns. Isso foi realmente uma situação de merda. Esse cara conseguiu. Conseguiu. É o jogo do constrangimento aplicado. Eu, sinceramente, não sei em quem acreditar, porque talvez ele estivesse agarrando a velhinha de fato... E mandou essa mensagem para se proteger da sociedade que ele vive, fingindo: "Ó, viu, era acidente, foi acidente." Será que foi? Não sei. E do processo que ele deve estar sofrendo, né? Ele vai usar o podcast como prova. É, tentou quebrar o braço da velhota. Esquisito. Até todos saírem da escada, o que levou alguns minutos, eu vi que todos que não estavam na parte central do shopping, onde ficavam as escadas rolantes, foram correndo ver o que era. E ali estava eu, com 5 pisos do shopping, de pessoas olhando para mim com um olhar incriminador, já que pela minha roupa extra informal, não parecia estar no shopping para comprar algo. Eu não conseguia pronunciar nenhuma palavra nem de defesa, pois a senhora de 90 anos, apesar de já estar mais para lá do que para cá, era pesada pra cacete, e se eu a soltasse, ela iria se machucar. Enquanto o bombeiro civil esvaziava a escada rolante, eu percebi um movimento grande na escada rolante que ficava ao meu lado, no sentido de subida. E foi quando eu vi que estavam fazendo fila pra ver de perto a situação do tarado do shopping. Caramba, então ele ficou tipo preso na escada com ela, foi isso? Ele não conseguia soltar ela. Ele não soltava porque ela ia cair pra trás. Ela ia cair. E ela ia se equilibrar sozinha. Segundo ele. Segundo ele, é. Bem lembrado. Ou ele tava só aproveitando os últimos minutos. É desses minutos que ele fala. Aqueles minutos pareceram horas, até que o bombeiro conseguiu subir onde nós estávamos e analisar a situação. E ver que eu, de fato, estava tentando ajudar a senhora a ver mais um Natal. que provavelmente seria o último dela, e não assediá-la. Ele segurou a senhora e disse que eu podia ir embora. Saí da escada com centenas de pessoas me encarando e apontando. Vi mulheres puxando as crianças pra longe de mim. Enfim, só faltava bater um sino e gritarem: shame, shame. E nem quis comprar mais nada, pois já tinha sido uma experiência estressante demais. No final, não dei presente algum no Natal em si, mas contei a história para todos, o que, segundo alguns, foi melhor do que o presente que havia dado no Natal anterior. Recentemente, descobri que aquela senhora era bisavó da minha futura esposa. Não, é mentira. Não sei nem quero saber mais daquelas pessoas, mas queria dar um final plot twist nessa história, que é, na verdade, uma derrota imensa na véspera de Natal. Pô, ótimo e-mail, hein? Ótimo e-mail de Natal. O incrível é que ele escreveu há bastante tempo esse e-mail, não foi na época de Natal. Ah, não? Eu gostei do plot twist de mentira no final. Eu fiquei imaginando se ela fosse bisavó mesmo. Excelente. Desculpa, Guga, eu sei que os leitores, os ouvintes aqui do podcast são os melhores, mas eu continuo achando que ele encoxou de propósito. Você é tipo aquele cara que assiste os filmes pela ótica do vilão, né? E me divirto. Nasci no Natal, né, Guga? Eu contra Jesus Cristo. Eu vejo assim, pelo menos. Eu falava meu aniversário, de Jesus também, Jesus, só falava dele. Isso criou em mim um lado negro, eu confesso. Vou ler o próximo aqui, ok? Ok. Esse é o e-mail do Renato Drago, empresário, 45 anos, carioca e residente do Rio de Janeiro, assim como o Chico. Se ninguém tinha notado ainda que o Chico é carioca. Valeu, Guga. Obrigadão, irmão. Guga, sou ouvinte assíduo de podcasts como Nerdcast, Família B9, Rapadura Cast, Serial, entre outros. Em breve terei meu próprio podcast que se chamará Pra Quem É Tá Bom, grato pelo momento jabá, cujo episódio piloto já foi gravado. Agora segue minha história surreal ou mico de viagem passada em 1980. Ah, esse e-mail aqui foi selecionado porque ele também fala de escadas rolantes, certo? Que é uma ótima temática, né? Uma ótima forma de classificar e-mails. É, já esse e-mail é sobre escadas rolantes. Já que a gente não podia fazer um episódio temático de escadas rolantes, então ele entrou no dia. Mas, ô Guga, você sabia que eu tive uma namorada que ela tinha batata da perna deformada na forma da mão da mãe dela, porque quando ela era criança ela ficou presa o vestido na escada rolante, rasgou a batata da perna e a mãe ficou segurando até ir pro hospital. Então tem o formato da mãe. Meu Deus, cara, que história horrível, mas ao mesmo tempo heróica. Só pra melhorar o clima aqui do programa. Você sabe mesmo como estragar o Natal, Chico. Pois é, meu filho, te falei, eu avisei. Cara, o Chico, ele é o Grinch brasileiro. Bom, continuando aqui, eu espero que não chegue nesse ponto. Cara, e ela tá bem? Ela anda normal, assim? Ficou tudo bem depois? Ficou? Ou não? Bom, é como se ela tivesse uma tatuagem em relevo da mão da mãe dela. É até bonito se você pensar por esse lado. Pois é, meu filho, pior que é. Que nem aquelas de ultrassom 3D esquisito. Mas segue aí. É igualzinho o ultrassom 3D, é a mesma coisa. Ultrassom 3D esquisito. Eu tinha 9 anos e fiz uma viagem para a Europa com minha irmã, com 13 anos na época, minha avó, rest in peace, e minha tia. Visitamos algumas cidades como Madrid, Paris, Londres, Manchester, onde tínhamos parentes e ficamos um período maior, o que nos deu a oportunidade de rodar até a Escócia de motorhome, o que pretendo repetir preferencialmente de moto. Feita a introdução, vamos... Ah, aqui ele só tava, tipo, dando uma carteirada, assim, só tava... Humilhando a gente. É. Voltávamos para o Brasil, eu, minha irmã e minha avó, pois minha tia permaneceu na Inglaterra para estudar inglês. O voo fazia uma conexão em Londres, onde aguardaríamos alguma coisa entre 4 e 6 horas, pelo que minha memória registrou. Por segurança, minha avó então decidiu verificar logo onde seria o embarque para o Brasil, para que não houvesse correria nem dúvidas na hora do embarque, visto que nenhum de nós falávamos inglês. Partimos em busca do Gate 7 e iniciamos uma longa caminhada pelo aeroporto de Heathrow, que é enorme. Na busca pelo Gate 7, passamos por algumas esteiras rolantes, o que nunca havíamos visto, pois no Brasil até então conhecíamos escadas rolantes. Ah, essa é uma história de esteiras rolantes. E a gente tá juntando na história de escadas rolantes, porque não vai dar pra fazer um episódio só sobre esteiras rolantes. Ô Guga, você quando tá na esteira rolante, você também imagina que você tá num videogame, quando tá num jogo de corrida que tem aquele boost? Você também imagina isso ou só eu? Eu imagino, sim, o tempo inteiro. É muito bom, né? Eu canto musiquinha na minha cabeça de videogame, inclusive. E eu também, quando não tem ninguém olhando, eu ando ao contrário também. Porque é muito legal, cara. Após uma longa caminhada, encontramos o Gate 7 e nos pusemos a caminhar de volta ao saguão do aeroporto. Nesse momento, eu e minha irmã tivemos a brilhante ideia de embarcar na primeira esteira rolante. Experiência nova pra nós. Paramos em frente à esteira e após discutir com a minha avó se embarcaríamos ou não, imagina a galera parada na frente da esteira rolante pensando, vou ou não vou? Eu entro nesse terro rolante ou não? Eu e ela pulamos na Tractana, seguidos pela minha avó. Alguns breves segundos de navegação, olhamos para o final da esteira, que era bem longa, e vimos que ela terminava em uma porta de vidro. Bateu o desespero e começamos a gritar: vai dar merda! A esteira cabe em uma porta! Vamos bater com a cara na porta! É uma cilada, Bino. Cara, seria genial se tivesse uma esteira com uma porta no final, cara. Genial, e uma câmera. Mas, Guga, você viu que fizeram botar uma barra de ferro numa ciclovia essa semana? Não, cara, como assim? Exatamente isso. Alguém foi de madrugada na ciclovia e soldou um pedaço de ferro numa ponta a outra. Então, quem veio de bicicleta foi lá e bateu de cara e se machucou. E não viu? Por que a pessoa não viu a barra de ferro? Porque era meio tortinho. Você não espera que você vai naquela ciclovia todo dia. Nunca tem barra de ferro. Você não espera que vai ter uma barra de ferro, né? Então, a pessoa tava de bicicleta, se fudeu, quebrou o braço, não sei o quê. Caralho, que sacanagem. Filho da puta. É. Fui eu que fiz, Guga. Fui eu que fiz. E aí eles se colocaram, né, continua aqui, aí nos colocamos a correr no sentido contrário. Eu e minha irmã não saímos bem, mas ao olhar pra minha avó, ela, que carregava uma frasqueira, aparato de bagagem comum à época, lutava contra a esteira sem sair do lugar. Coitado. Coitado da velhinha. Começamos a gritar para que ela corresse, o que obviamente ela não conseguia pela idade e por estar carregando a frasqueira. Acho que a cada 10 passos ela retornava cerca de meio metro, mas finalmente começou a se aproximar de onde estávamos, ofegante e gritando: ajuda! Ajuda! Quando ela chegou bem perto do limite da esteira, eu e minha irmã tivemos a mesma reação para ajudá-la e pegamos a frasqueira. E a velha, coitada, tornou a se afastar, pois ela parou de andar quando ela tentou pegar a nossa mão. Que sacana! A velha foi tentar alcançar a mão dele, eles pegaram a frasqueira e ela começou a andar pra trás, sacou? Cara, que genial isso. Isso daria um clipe. Genial. Eu tô esperando a hora de alguém encoxar essa velhinha. Se não tiver isso, eu vou embora. Eu e minha irmã nos entrolhamos e caímos na gargalhada. E minha avó, marchando contra a corrente, demorou mais alguns minutos até conseguir sobreviver à correnteza. Óbvio que ao retornar caminhando, verificamos que a esteira terminava muitos metros antes da porta e que não se passou de uma ilusão idiótica de perspectiva. É claro que não ia ter uma porta. Cara, que cena genial, cara. Vai lá, Rafael, lê o próximo e-mail aí. Próximo e-mail, Coiti Amada. Ah, peraí, deixa eu fazer um disclaimer. Esse e-mail, cara, ele vai dar o tom do Natal agora. Mal pra esperar. Olá, senhores do GugaCast. Meu nome é Coiti, 23 anos. Sou de Brasília e grafiteiro. E aí ele põe entre parênteses, grandes merda. Não fui eu que falei. Ok. Então, vou tentar relatar meu fatídico Natal de 2013, que é considerado o Natal mais nada vibes da história. Classificação rara mesmo. Nada vibes, é. Nossa, qual foi seu Natal mais nada vibes? É, só pode ser o dele. Chico, qual foi seu Natal mais nada vibes? Ah, Gugu próximo, é sempre o próximo. Sempre piora. Eu gosto de você, Chico, porque você é um otimista, cara. Obrigado, obrigado. Eu vim aqui pra destruir o Natal, Google. Por isso que eu trouxe esse podcast. É, você é o Grinch brasileiro. Nada vibes é um bom nome pra um canal do YouTube, aliás. É, ou um podcast. Era o meu primeiro semestre de jornalismo na faculdade Anhanguera. Uma faculdade bem mais ou menos, e o clima lá era totalmente diferente do que eu imaginei. Ao invés de ter vários adolescentes estilo American Pie, grande parte da turma era composta por pessoas com a idade do meu pai. Foi um belo trocadilho. Pô, foi excelente. Mas lá no fundo da sala vi uma garota que me interessou, Bárbara. Esse ano estava sendo difícil para mim, pois meus irmãos tinham se formado na faculdade de Direito em ótimas universidades. Ou seja, pressão total para cima de mim. Junto com isso, nesse ano eu tinha conhecido uma garota que comecei a gostar bastante, Beatriz. Eu, como nunca tinha tido algum relacionamento duradouro, achei maravilhoso ficar fazendo coisas de casal e curtir vários momentos com uma garota que eu gostava. Mas ela sempre me dizia que não queria nada sério. E o ano foi passando nessas três questões. Eu me aproximando de Bárbara, demonstrando que gostava dela. Pressão em casa por causa da minha escolha de cursar jornalismo, aquele papo que não dá dinheiro. E a Beatriz, que não falava se o relacionamento ia pra frente ou pra trás. Beatriz começou a ficar bem estranha logo no final do ano. Eu não tinha mais tanta esperança. Estava investindo todas as minhas fichas em Bárbara. Já tinha me declarado uma vez pra ela e não tinha dado certo. Eu acho legal que ele fala da Bárbara como se ele fosse o Paulo Altran numa porno chanchada. Ele fala: eu estava me aproximando de Bárbara. Eu estava investindo minhas fichas em Bárbara. É verdade. Achei que se me dedicasse um pouco mais, ela veria como sou especial. Esse dia foi marcante, dia 24 de dezembro. Logo cedo, Beatriz me chama no WhatsApp e fala: não podemos mais ficar juntos. Estou gostando de outra pessoa. E essa pessoa é outra garota. Que triste. Demais. Beatriz, na véspera Beatriz. Do aniversário do Chico. Isso. Adoro, tô adorando os contos eróticos desse programa. Já sabemos onde vai dar isso aí, né, gente? Já sabemos. A gente tem pensado em trazer um Marcelinho pra ler alguns desses e-mails. Porra, tá com cara. Ela só disse isso. Eu nem tive tempo de reagir, só chorei. No período da tarde, estava contando a situação pra Bárbara. E decidi que esse momento era o ideal pra me declarar e me declarei. Aí veio aquele velho, nós somos só amigos. Mais uma vez, eu nem quis refutar. Só aceitei e deixei o celular de lado. Na hora da ceia de Natal, meu irmão disse que tinha uma notícia pra contar. Ele falou que tinha passado em um concurso. Foi alegria geral, todos comemorando e meus pais falando que eu devia largar de mão dessas besteiras e fazer algo certo. Logo após a meia-noite, fui pra rua encontrar os meus amigos, muito chateado de um dia tão merda que tinha sido. Lembro de ter conversado um pouco, tomado dois copos de vodka e de acordar no meu quarto. Acordei com a cabeça doendo muito, fui caçar meu celular e não achei. Acordei e não achei ninguém em casa. Liguei pra todos os parentes e não atendiam. Caramba, ele acordou sozinho no mundo, é isso? Foi, é uma mistura de Se Beber Não Case com Esqueceram de Mim. É. Fui atrás dos meus amigos e só encontrei o irmão de um deles que soltou uma piadinha. Ontem, a noite foi louca, hein? Sem saber de nada, perguntei o que tinha acontecido. Ele me disse que eu tinha tomado toda a garrafa de vodka e dei um show que incluía simular sexo com o carro de meu amigo, malabarismo com meu celular, contar histórias sexuais, puxar roda de capoeira e, por fim, contar minhas histórias tristes e chorar. Pra mim é só mais uma sexta-feira normal. No fim da noite eu já estava desmaiado e com foto em todos os grupos de WhatsApp. Meus amigos guardaram meu celular e me deixaram em casa de manhã. Fiquei sabendo que cheguei em casa derrubando tudo e batendo as portas. E no almoço de Natal todo mundo contando causos sobre minha noite anterior. É isso então. Fui. Caramba, cara. Mas vem cá, era a Bárbara era a namorada da outra, afinal? Eu acho que a gente devia considerar que sim, porque isso torna a história muito melhor. É verdade. E ela só não quis. Pois é, eu tava só esperando isso no final. Pois é, cara. A gente tava falando isso no outro programa que a gente fez de história de ouvintes, que as histórias da vida real, cara, elas não têm o final maravilhoso que a gente espera. O final é merda, assim. A história só vai se esvaindo, ela só vai acabando. Pois é, exatamente. Pois é, como ele não falou nada disso, eu acho que a gente devia aqui considerar que a Bárbara ficou com a Beatriz e ele ficou sozinho. É isso. E mais, que elas se apaixonaram com uma encoxando a outra na escada rolante do shopping. É. E é isso que eu tô pensando agora. Já volto, gente. Eu queria contar uma história minha que eu lembrei aqui. Ah, conta aí. Ele falou que saiu com os amigos depois da noite de Natal. Teve uma época que eu fazia isso com os meus amigos também, que terminava a ceia e ficava aquela coisa, todo mundo ia dormir, a gente assim, cheio de energia, a fim de aproveitar melhor a noite e tudo mais, todo mundo sem ter que trabalhar, sem ter que estudar. E aí eu fiz isso com os meus amigos um ano ou dois e virou uma tradição. E aí chegou um Natal que a gente fez a mesma coisa, terminou a ceia, todo mundo se telefonou e falou, vamos sair, mas a gente não tinha pra onde ir. Ao contrário dos outros anos, sempre tinha alguém com uma festa, esticava um pouco mais tarde, não tinha. Aí a gente ligou pra um outro amigo nosso, e esse amigo nosso, ele era conhecido por sempre criar situações desagradáveis. Mas ele era nosso amigo, ele é legal, ele é meu amigo até hoje. É um ótimo amigo. Um ótimo amigo, mas ele cria situações desagradáveis. Sabe quando você tá em grupo e a pessoa chega e fala assim, eu preciso conversar com você. E aí você fala, não, pode falar aí, cara, fala aí pra todo mundo. Ele fala, desculpa, a minha gata preta derrubou uma espada. Por que ele falou isso? Não, ele não falou isso, isso aconteceu agora. Já que você interrompeu as histórias, ouvintes, pra contar a sua história. Já que você interrompeu sua história pra contar da sua gata, conta pro povo o nome da sua gata. O nome da minha gata é Matéria Escura, porque ela é uma gata preta. Olha, mas como é que você chama ela? Eu chamo só de Matéria, ou Matéria. Matéria. Às vezes Pantéria, Catéria, é um ótimo nome pra ter apelidos. E muito legal ter uma gata preta, é muito difícil. É, se ela soubesse que o nome dela é esse, ela ia achar uma merda. Cara, se gatos soubessem de alguma coisa, o mundo seria melhor. Bom. Gato acha tudo uma merda, faz parte do gato. Verdade. Eu tinha esse amigo que criava situações desagradáveis e tal, mas era sem querer, assim, mas as situações agradáveis perseguiam ele. Aí ele falou assim, não, tá tendo uma festa de Natal na casa de uma amiga minha que vocês conhecem também, vamos lá. Aí a gente falou, bora, o nome dela era Renata. E aí ficava nos condomínios daqui de Brasília. Os condomínios aqui são um lugar muito longe, você anda 30 quilômetros para chegar nos condomínios. Aí a gente foi dirigindo até chegar nos condomínios. E quando chegou no condomínio, atrás da gente entrou uma ambulância da UTI Vida. Sabe essas ambulâncias que fazem atendimento em casa e transportam pacientes? Ela entrou atrás da gente. E aí esse meu amigo foi guiando. Não, você vira aqui à direita. A gente virava à direita, a ambulância virava à direita. Falava, agora você segue reto, a ambulância seguia reto. Agora você vira à esquerda, a ambulância virava à esquerda. Aí quando a gente parou na casa do sujeito, a ambulância parou também. Putz. Aí a gente desceu na casa do cara e desceram lá os paramédicos, sei lá o que era aquilo. E a gente falou, nossa, o que que tá acontecendo? O pai da menina, depois que eles tinham convidado a gente pra ir pra lá, o pai da menina teve uma crise, que não sei se era uma crise renal ou uma crise de fígado, sei lá o que é que ele teve, e ele passou muito mal e teve que chamar essa UTI. Então tava um super clima de velório e a gente ficou sentado assim na sala, sabe, a comida meio mexida, assim, os talheres ainda sobre a comida, assim, aqueles restos de farofa, umas rabanadas que ninguém comeu, e a gente ficou lá triste, só esperando passar o tempo. Que merda! Eu tenho uma história de derrota no Natal também. Teve um ano da minha vida que eu tava muito apaixonado por uma menina. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas teve algum... Eu tava na expectativa de que eu ia na casa dela, ou de que a gente ia se entender, uma coisa assim, no... na época do Natal. E isso não rolou. Ou a gente brigou, eu não lembro. Rolou uma merda muito ruim no Natal com essa menina. E isso, tipo, derrubou a minha energia nesse dia. Sabe, eu fiquei muito mal, porque eu era muito afim dessa menina e ela não gostava muito de mim. Aí a gente foi passar o Natal na casa de uma tia. Lembra disso, Rafael? A gente Lembro. Foi passar o Natal na casa de uma tia, que era razoavelmente perto da nossa casa. E aí eu fui, mas eu tava muito baixo astral. E assim, bateu meia-noite, eu fui embora. Eu falei, ó, eu quero ir pra casa, eu quero ir dormir. Eu tava muito deprê. E nessa época, eu era um adolescente emo, mas não existia emo na época. Se emo existisse naquela época, eu seria isso. Que eu era totalmente... Eu chorava. Eu levava as coisas muito a sério. Então eu não só tava me sentindo muito mal e muito triste, mas eu queria que as pessoas percebessem a minha tristeza e elas, na verdade, não estavam dando a menor bola pra isso. O que só me deixava mais triste. E aí, quando deu meia-noite, eu falei assim, eu vou embora, eu vou pra casa. E minha família toda ia ficar lá. E eu resolvi ir pra casa e fui pra casa andando. Cheguei em casa, tranquei a porta, tentei ligar pra menina, ela não me atendeu. Aí eu fiquei lá deprimido, troquei de roupa e fui dormir cedo porque eu queria desencanar do mundo. Eu queria ficar sozinho no escuro. Ah, e tem o seguinte, nessa época a gente tinha... Todas as televisões da casa tinham quebrado. E o único lugar da casa onde tinha uma televisão era no quarto da minha mãe. E eu fui pra lá, liguei a televisão e eu acabei dormindo na cama da minha mãe. Foi isso. E de repente, minha mãe me acorda com muita raiva. Gustavo! Gustavo, acorda! Acorda! Aí eu acordei e ela falou assim, vai pro seu quarto! Caramba, né? Que hostilidade. Eu só dormi aqui sem querer, qual é o problema? E aí, quando eu levantei, eu encontro o Rafael no corredor. E o Rafael começa a me socar. Ele começa a me dar soco. Imediatamente. Seu filho da puta! E começa a me socar. E eu, caralho, o que aconteceu? E aí minha mãe veio e falou assim, não, deixa ele, deixa ele. E aí eu, sei lá, não entendi nada. Fui pro quarto, continuei dormindo. E no dia seguinte de manhã, eu falei assim, cara, o que aconteceu? Por que minha mãe me acordou gritando e por que você veio me bater? Ele falou, você não sabe? Você não sabe o que você fez? Eu falei, não. E o que eu tinha feito foi o seguinte, eu cheguei em casa e tranquei a porta com aquela chave tetra, sabe qual é? Sabe qual é, Chico? Sei, lá de cima, né? É, aquela chave tetra, assim, que dá quatro voltas. A parede, né? Isso, é. E essa chave, ela só entra por um dos lados, não dá pra ter chave dos dois lados. Se tem uma chave enfiada de um lado, você não consegue enfiar do outro lado. E aí, eu peguei e larguei a chave trancada lá. Então quando eles chegaram, eles não conseguiram abrir a porta. Eu tranquei a porta, eles não conseguiram enfiar a chave deles por fora pra abrir a porta. E eles ficaram trancados do lado de fora. Isso, o Rafael, minhas duas irmãs... Às 3 horas da manhã no Natal. Meu pai e minha mãe, às 3 horas da manhã no Natal. E aí eles começaram a esmurrar a porta, tocar a campainha, tocar o telefone, fazer o cachorro latir e nada disso me acordou. Eu continuei dormindo. E nisso, eles chamaram um chaveiro, chamaram um bombeiro, os caras vieram. O chaveiro, meu pai tava super nervoso, queria que o cara derrubasse a porta, mas o chaveiro falou que era mais fácil se ele tentasse empurrar a chave pra fora. E aí eles passaram, sei lá, 2 horas lá em pé esperando o chaveiro fazer o trabalho dele, e finalmente conseguiram entrar em casa, todo mundo com raiva, e foi aí que eles me acordaram, e foi aí que eu voltei a entrar na história. E detalhe, o chaveiro cobrou um preço que dava pra comprar o presente de Natal de todo mundo. Rafael, conta essa história do seu ângulo. Você sabia que o Guga tava na festa triste? Vocês notaram, mas acharam melhor não falar nada? Como é que é? Cara, eu não sabia de nada. Eu tava na festa. A festa tava meio caída, porque às vezes as festas na casa da minha tia eram meio caídas, nem sempre, mas essa tava especialmente. Ele foi embora e apenas esqueceu a chave do lado de dentro. e a gente fez todas essas coisas que ele falou ao mesmo tempo. A gente gritou, chamou lá de baixo, tacou coisa na janela, tocou o interfone, tocou tudo, tudo ao mesmo tempo, e ele não acordou. Olá, personas! Caio Corrêne aqui, editor do programa, e aproveitando as histórias de derrota dos irmãos Mafra, eu gostaria de compartilhar com vocês uma minha, bem rapidinho. Eu nunca fui muito de Natal, minha família também nunca comemorou essa data de uma maneira um tanto efusiva, então eu lembro de um em que eu tava bebendo sozinho no meu quarto, e eu decidi que era uma boa ideia assistir Scarface e twittar sobre o filme. Daquele jeitinho divertido e sem noção alguma que só quem bebe demais tem o poder de fazer, né? Daí, já muito alcoolizado, sério, eu tava misturando refrigerante com alguma vodka cuja garrafa era de plástico. Então aí a gente já dá pra perceber o nível da bebida, né? Chega na parte em que eu acho que o Al Pacino vai atrás da irmã em uma festa, ele acha ela com um cara, enfia porrada na menina e... Bom, eu não lembro muito bem o que tava acontecendo. Só sei que eu saí na sala, né, grande parte da família lá, e eu começo a gritar, assim, oh, acho que esse lance de bater na irmã é muito errado, hein? Se você que tá aqui hoje tem uma irmã, não bate nela, não! Daí todo mundo me olhou com a cara mais estranha de todos os tempos e eu vomitei no tapete. Eu acho que isso traz um bom espírito de Natal. Feliz festas pra vocês! Deixa eu ir pra mais um e-mail aqui. Jonas Torres, 32 anos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ele colocou um título no e-mail dele que eu achei muito apropriado. Você, quando for escrever pro GugaCast, coloque um título no seu e-mail que é bem maneiro. E o título é O Fantasma do Natal Passado. Eu nasci no Rio, mas morei a minha vida inteira em São Paulo. Em novembro de 2014, eu voltei a morar no Rio e quase não conhecia ninguém por lá, exceto uma tia que não era muito próxima, mas era muito querida da minha mãe e era uma senhora muito legal em geral. Essa tia me chamou para passar o Natal na casa dela em Copacabana, e eu fui. Onde você mora, Chico? Eu moro no Jardim Botânico, mas eu vou me mudar pra Copacabana. Quando esse podcast estiver no ar, já estarei em Copacabana também. Pô, que legal. Então é perto da tia do Jonas. Essa tia me chamou pra passar o Natal na casa dela em Copacabana e eu fui. Como eu não conhecia ninguém, pedi pra levar uma namorada. Podem chamá-la só de Ana. Peraí. A gente determinou que as pessoas não podem escolher quais são os pseudônimos que elas vão usar. É verdade. Então, como é Natal, eu acho que a gente ia chamá-la de Simone. Simone, boa! Por causa disso da Simone, excelente. Então tá, então a Ana agora é Simone, vai ser muito fácil ler esse e-mail de agora em diante. A gente tinha se conhecido pouco antes de eu me mudar em definitivo pro Rio, e estávamos namorando há menos de 2 meses. Mas ela também não tinha família no Rio e foi. A festa foi bem legal. Festa normal de família, num apartamento grande, cheia de gente que eu não conhecia. A comida estava ótima e minha tia tinha um ótimo papo, assim como os amigos dela. A Simone também curtiu demais a festa e a gente foi embora bem tarde. Parece ótimo. Em janeiro, meu relacionamento com a Simone degringolou, porque aí acabou, né? Porque o sucesso dela acabou. Meu relacionamento... A Simone só dura no Natal. É, ela só dura no Natal. A Simone era muito ciumenta, e como eu trabalhava numa empresa de produtos femininos, tenho muitas amigas e colegas de trabalho mulheres, e ela não soube lidar com isso. Ela tinha um problema especial com uma colega. Ele pôs o nome aqui, mas que nome que a gente vai dar pra ela, Rafael? Eu acho que a gente podia chamá-la de Yoko Ono. Em homenagem ao Natal do John Lennon. Yoko Ono, beleza. Tá. Ela tinha um problema especial com uma colega, a Yoko, que era muito próxima e a gente viajava muito. Acho que eles viajavam muito juntos, ele e a Yoko. Assim como John Lennon e Yoko eram separados. Isso. Eu nunca fiz nada errado, mas meu relacionamento com a Simone não durou. A gente brigava muito e acabou terminando ainda nos primeiros meses do ano. A gente tinha falado isso, né? Pois bem. É. Como eu disse, eu viajava muito e ele tá se repetindo demais. E acabei não vendo essa tia ao longo do ano todo. Ele tá se repetindo e ele escreveu viajava. Então, ele tá ficando nervoso agora. É, que é um sinal de que ele tá mentindo. Como eu disse, eu viajava muito e acabei não vendo essa tia ao longo do ano todo. Ela me convidou pra várias festas e eu até queria ir, mas nunca dava. O ano passou voando e logo era Natal outra vez. E eu fui novamente passar o Natal na casa dessa tia. E meus pais viriam de São Paulo pra passar o Natal lá também. Seria muito legal. Ah, muito importante. Por volta do mês de agosto, eu e a Yoko fomos para um evento da empresa na Europa, rolou um clima romântico e a gente acabou começando a namorar. Então a Simone tinha uma razão aí. Tinha. Eu falei para ela como a festa dessa tia era legal e ela quis ir, abrindo mão de passar o Natal com a família. A Yoko. É, porque é Yoko, né? Pois bem, quando a gente finalmente chegou lá, na casa, já cheia, toda enfeitada, jingle bells rolando, quem a gente vê numa cadeira perto da janela comendo uma rabanada? A Simone, minha ex-namorada que eu não via desde março. Ela me viu e abriu um sorriso. Eu gelei. Atrás de mim vinham chegando meus pais e minha atual namorada, a Yoko. E o sorriso da Simone virou um olhar de fúria. Ela se virou e foi pro banheiro. A Yoko não conhecia Simone. Tá muito foda ler isso, trocando os nomes. A Yoko não conhecia Simone. Mas a Simone já tinha visto a Yoko em fotos. Até porque a cara da Yoko é muito particular. E bem, eu nunca tinha mencionado a existência da Simone pra Yoko. Caramba, que confuso, peraí. Então é o seguinte, a Yoko não sabia da existência da Simone, ok? Mas a Simone okay. sabia que a Yoko existia, inclusive tinha um ciúme dela. Isso. E aí ele tá falando de novo aqui, que ele nunca tinha mencionado a existência da Simone pra Yoko. Que nem se tocou do que tinha acabado de acontecer, porque ela chegou lá, viu a Simone, mas não sabia que a Simone era a ex-namorada do cara. Eu corri pra minha tia e perguntei por que diabos ela tinha convidado a Simone. E depois de alguns esclarecimentos sobre o que rolou, ela disse que achava que eu ainda estava namorando a Simone e a convidou. E a Simone fez o favor de não esclarecer. Simone foi mal intencionada aí, né? Mas é o que o Chico falou, ela gostava da família, entendeu? Era a única família que ela tinha, ela não tinha onde passar o Natal. Nisso, meu pai e meu tio estavam se acabando de rir. A minha mãe estava preocupadíssima com a Yoko, porque elas já estavam se dando bem. E a minha tia ficou tentando fazer piada da situação. A Yoko me puxou para a varanda e começou a brigar comigo, porque eu nunca tinha falado da Simone para ela. Que isso era impossível, e ela conhecia até a minha família. Tipo, como é que você nunca falou dela pra mim, se ela até conhece a sua família? Passou um Natal aqui com a sua tia. E ficou falando que estava sem graça e constrangida, e que ela deixou de passar o Natal com a família dela por causa disso. Com razão, né, coitada do Yoko. Eu nem sabia o que fazer. Nisso, a minha tia foi na varanda e pegou a Yoko pela mão. Quando ela entrou na sala, a Simone estava lá, com uma cara que misturava choro, raiva e desejo de vingança. Queria muito saber como é essa cara. Ela fez as duas darem as mãos e falou: Simone, essa aqui é a Yoko. Yoko, essa é a Simone. A gente acabou de descobrir que vocês têm algo em comum. Entenda que a minha tia é uma senhora legal e bem humorada. Ela estava tentando fazer a situação ficar mais leve e não rindo como uma bruxa. A Yoko ainda deu um sorriso, mas a Simone meteu essa. Ele já broxou com você? Comigo era o tempo todo. Eita! Agora eu vou... Agora virou conto erótico de novo. Sim, ela disse isso na frente da minha tia idosa, dos meus pais, etc. Acontece que esse é o tipo de piada que essa parte da minha família acha engraçado, e a Simone sabia disso. Minha tia e meus pais começaram a gargalhar, mas a Yoko ficou mega sem graça e tentou me defender, mas ficou sem palavras e só falou não. E mais alguns segundos de silêncio, tentando pensar em algo esperto pra responder. Sabe o que, é que ela tinha que ter respondido? O quê? Não me surpreende que ele tenha broxado com você. É. Oh, you go, girl! Ela deve ter pensado nisso depois, em mais de 50 mil respostas depois. Isso é o pior, né? Era nessa hora que ela soava frio. Chico, quer falar alguma coisa? Não, porque essa parte do broche eu me identifiquei bastante, Gumi. Então eu tô meio... Não sei. Já passei por isso. Então, Chico, agora você começou a se identificar com o Jonas e não com a Simone? É, eu tô agora do lado do broche. Tô do lado do broche. É até difícil você ficar do lado do broche, porque ele tá meio caído. Continuando aqui. Foi bizarro. A Yoko ficou o tempo todo com vergonha de mim, da situação e do fato de ter ficado sem palavras. A Simone não foi embora. Minha tia e os outros tentaram ficar levando tudo numa boa e fazendo piadas sobre broxadas o resto da festa. Que adequado. A Simone ainda chegou pra mim numa hora que a Yoko não estava do meu lado e falou: eu sabia que você estava com ela. E como já estava tudo arruinado mesmo, eu respondi: se você sabia, por que veio? E aí, ela jogou uma taça de vinho na minha cara. Eita! Muito bem. E não foi só um golinho, tava cheia. Tomara que tenha sido vinho tinto. Aí, eu comecei a rir de nervoso e do nonsense da situação. E ela enfiou um prato de peru com farofa na minha cara. Sério mesmo, gente. Igual os trapalhões. Só que o prato caiu e quebrou. Ah, que merda. Nisso, a Yoko entrou na sala, viu a cena e sei lá o que deu nela, ela começou a rir também. A Simone ficou irada e partiu pra cima dela, gritando um monte de xingamentos. Caraca. Caramba, que genial isso, cara. Foi surreal. A Yoko ficou bem assustada e meus tios seguraram ela até ela se acalmar. Não, seguraram a Simone. Depois, minha tia foi lá, falou com ela, deu água com açúcar e um presentinho que ela tinha comprado pra essa tia, muito legal. Muito legal. E falou que era melhor ela ir embora. Simone ainda ganhou um batom. Ou uma caixinha de joia, né? Isso. Ou uma meia. É. Ou um disco da Simone. Eu nunca mais soube da Simone. Bloqueei nas redes sociais e tudo mais. O namoro com a Yoko durou mais de um ano, mas terminamos faz umas semanas. Fiz questão de ligar pra minha tia e contar pra não ter nenhum problema esse ano nessa festa. Exceto as piadas sobre a minha performance sexual. Cara, mais palmas. Parabéns, cara. Esse foi o melhor e-mail. Melhor e-mail, cara. Melhor e-mail. O cara terminou o e-mail. Jonas, você é um artista, cara. Parabéns. Parabéns. Eu não sei se essa história é verdade ou não. Eu sempre fico meio na dúvida. Mas, pelo menos, ela foi muito bem escrita. Não, teve uns errinhos ali, mas a história se concluiu. Muito bom, cara. Esse é um ótimo presente de Natal para os ouvintes do GugaCast. Eu acho que a grande sacanagem é que lá no começo, quando ele encontrou a Simone na festa, estando com a Yoko, eu tenho certeza que ela tinha uma frase pronta para falar para ele quando eles se encontrassem. Ela ia dizer: então é Natal, e o que você fez? Continuando aqui, Rafael, Chico, como esse é o nosso especial de Natal, eu já vou avisar duas coisas. Primeiro, que se você quer ter suas cartinhas lidas aqui, sua história, seu comentário ou seu pedido de conselhos, escreva para cartas@gugacast.com. Eu sei que a galera quer que eu ponha isso no post, eu já pus no último, eu vou pôr nesse, mas eu não sei se isso vai durar. Beleza? Beleza. Ok, segunda coisa, semana que vem não tem programa, tá no meio do Natal, Réveillon, vai curtir sua vida e para de ouvir podcast. Em janeiro a gente volta, beleza? Não é que vai acabar, é uma semana só, você vai sobreviver, ok? Ok. Fiquei triste agora, Guga. É, talvez sejam duas semanas, mas é normal, cara, tudo para nessa época. Nem o Luciano Huck grava nessa época, eles põem o especial do Roberto Carlos no lugar. E nem tem futebol, só tem futebol de areia e Copa São Paulo de Futebol Júnior. E Jogo das Estrelas. E Show das Estrelas, é o que eu ia falar, é. Bom. É, amigos de Neymar contra os amigos de Messi. É, pois é, que é uma merda, né? Além de tudo, o Chico precisa dormir, que ele acorda cedo amanhã. Então a gente vai rapidão aqui falar um pouco sobre músicas de Natal, antes da gente terminar. Pra gente terminar de uma maneira especial e feliz e comemorativa. Músicas de Natal. Você sabe por que existem esses discos de música de Natal, da Simone, do Michael Bublé? Você sabe, Chico, por que existe isso? Pra vender pros shoppings. Pra vender. Pra desgraçar a nossa vida. Não, cara, porque todas as bandas gravam isso quando elas precisam de dinheiro, porque as músicas são todas do domínio público. Então elas não têm que pagar royalty pra pegar as músicas. Elas gravam e todo ano isso é uma máquina de dinheiro, como se fosse uma planta que não para de dar frutos, entendeu? Então eles gravam uma vez e durante anos e anos aquilo continua vendendo. E cara, o Weezer tem um disco de Natal, sabia disso? Não sabia. É muito bom. Você gosta do Weezer, Chico? Você gosta de bandas de rock? Eu não gosto de música, Guga. Me desculpa. Ah, porque você é o Grinch do Natal. Esqueci. O Bad Religion tem um disco de Natal, cara. Nesse caso ele devia se chamar Good Religion. Ah, moleque. O filme Simplesmente Amor tem uma piada com isso. Não sei se vocês já assistiram, que o roqueiro lá falido, ele decide fazer uma música de Natal justamente pra isso, pra ganhar dinheiro. Sim, e é maravilhoso. Esse filme é muito bom. E essa a música é terrível, né, cara? Que eles põem Christmas no lugar de Love. E nem cabe. E nem cabe, né? É. Mas, apesar de tudo, cara, eu gosto muito de música de Natal. Eu adoro música de Natal. E eu ouço essas músicas sem parar. São as mesmas músicas gravadas por diferentes artistas. E eu tenho uma regra pra mim mesmo, que é no mês de dezembro eu só ouço música de Natal. Porque, ao contrário de você, Chico, eu não sou o Grinch. É, e eu sou testemunha viva. Eu estive com o Gustavo recentemente. A gente fez uma viagem. A gente viajou no mesmo dia por umas 9 horas de carro. E durante essas 9 horas a gente ouviu músicas de Natal. A gente só... Então ele não é um poser de músicas de Natal. Ele realmente faz isso. É. Eu gosto mesmo das músicas de Natal, que são meio Jesus. Sim, são meio tipo... Mesmo essas eu acho boas. Agora, uma coisa que quase não existe música brasileira de Natal, né? É verdade. Não sei se vocês repararam isso, Chico. Você que é o Grinch do Natal, você reparou que tem poucas músicas brasileiras pra você odiar? Tem uma música muito boa do Valente que a gente podia conversar depois um pouco mais sobre ela. É, tem essa música, tem a outra música, Bate o Sino, Pequenino, não é, Rafael? É. É, mas essa é uma versão de Jingle Bells, né? É, eu acho que muitas são versões, né? Eu desconfio até que botei meu sapatinho na janela do quintal seja uma versão. Tem essa também, é verdade. Mas a verdade é que existem poucas músicas brasileiras, e o que é estranho, porque as músicas de Natal, elas não se referem ao Natal brasileiro, elas se referem ao Natal do Hemisfério Norte. Então elas falam sobre neve, sobre você andar num trenó que é puxado por um único cavalo, sobre você tocar sinos, que não são coisas da nossa vida, certo? Certo. Certíssimo. Eu estou entendendo errado, você vai ter a ousadia, Guga, de compor uma música de Natal no dia de hoje? Eu já tive essa ousadia, Chico, pelo seguinte, cara, a gente fez aqui num outro programa, eu hackeei o método de composição do Jota Quest. Eu vou dar uma explicada rápida aqui como ele funciona. O método de composição do Jota Quest é o seguinte: ele fala sobre exatamente o que aconteceu, tá acontecendo na vida dele naquele momento. Pode ver que tem um monte de música que começa com "Hoje eu acordei", certo? Uhum. Ele fala que "Hoje eu acordei" e ele fala o que aconteceu. As músicas não precisam rimar, e ele fala do sol, e ele fala umas coisas de amor, sacou? E do vento. É, e umas outras coisas de natureza também. Então, é basicamente isso, é você narrar o seu cotidiano da maneira que ele aconteceu, sacou? E com isso, elementos de natureza. Show igual. E de vez em quando eu meto umas coisas de natureza. Isso é maravilhoso, cara. Porque com isso eles conseguiram fazer uma carreira de 20 anos de sucesso que faz todo mundo dançar. Inclusive, Guga, a capa da Rolling Stone é Jota Quest, a maior banda pop do Brasil. E é mesmo, cara. E é mesmo, e eles merecem esse título porque eles são, de fato, a maior banda pop do Brasil. Então, só que como a gente hackeou o método de composição, ficou fácil escrever músicas, entendeu? Eu mesmo, que não tenho talento nenhum pra isso, eu consigo escrever músicas agora facilmente usando o método Jota Quest de escrever músicas, sacou? E aí, por isso, eu fiz uma música de Natal usando o método Jota Quest. Excelente. Sacou? E eu vou cantar ela agora pra vocês. Eu vou cantar, e da mesma maneira que eu fiz outra vez, eu vou cantar e eu vou explicar aonde ela chegou. Ok? Estão preparados? Preparado. Hoje eu acordei e fui pra casa da minha tia pra ajudar a preparar a ceia e arrumar as coisas. Sacou? Porque, assim, você tem que falar do dia do Natal, né? É sobre isso, não é sobre, tipo, ir brincar na neve. É sobre isso aqui. Depois a gente foi comprar gelo e bebida, mas a lojinha do posto estava cheia e demorou pra caramba. Porque, de novo, a gente tá falando do cotidiano, do que é uma festa de Natal. E a festa de Natal é sobre isso, cara, a lojinha do posto. E aí, mas deu tempo de procurar aquele disco da Simone, que muito ficou bem tocando o tempo todo, e de fazer arroz, porque cada um leva uma coisa. Porque agora a gente tá chegando na festinha, entendeu? A gente foi preparando ao longo do dia, e agora a gente vai chegar no ápice da festa, que é esse aqui, ó. E de comprar presente pro meu amigo oculto, que é meu muito cunhado. Chico, eu tô fazendo você gostar mais do Natal agora, cara? Você tá me ajudando muito, Guga, porque eu não preciso mais do Natal esse ano, porque eu já estou vivendo agora nesse momento. Então repara na segunda parte. Hoje eu ganhei um perfume da Natura e uma camisa polo rosa que não serviu muito bem. Agora a conclusão, hein? Mas eu ganhei também umas miniaturas e uns DVDs do Jota Quest. Isso foi bem estranho. Agora o ápice, hein? E o Tender, que foi o melhor de tudo, como o Roberto Carlos, que estava tocando o tempo todo, e as rabanadas, que acabaram muito rápido, e as nozes, que tinham algumas meio podres. Sempre tem umas meio podres, né? E aí a gente, do mesmo jeito que não, né, todas as músicas, a gente pode continuar, né? E o meu tio Arnaldo, que sempre faz aquela piada. Piada do pavê, sacou? E é chuva de prata, que era a marca do champanhe. E o Réveillon, agora a gente já foi pra outra semana. Réveillon, e o Réveillon, que foi só quem não viajou. E aquele disco de músicas de Natal na harpa paraguaia, bizarro, que existe desde que eu nasci, alguém converteu pra CD, que estava lá tocando o tempo todo. Feliz Natal, galera! Tira o pé do chão e bate palma. Obrigado, pessoal. Feliz Natal. Um feliz ano novo. Tira o pé do chão. E até o ano que vem. Não é o novo hino do Natal? Estou emocionado. Cara, obrigado, cara. Obrigado. Na verdade, não é nenhum esforço, porque quando você tem a fórmula do Jota Quest, tudo fica muito fácil. Olha, se eu tivesse nas Americanas comprando presentes mais baratos e tocasse essa música, eu ficaria por lá mais tempo. Eu até daria uma olhada nos copos de Natal. Não poderia resumir melhor a minha emoção do que isso que ele falou agora. Rafael matou. Obrigado, Chico, obrigado por você ficar acordado até essa hora, cara. Rafael, foi um prazer fazer esse podcast com você ao longo desse ano. Em janeiro, na segunda semana de janeiro, a gente volta, tem mais, a temporada não acabou e a gente se vê. Adeus. Obrigado, Guga. Valeu. Obrigado, Chico. Falou. Graças. Obrigado, JQuest. Até mais. Obrigado, Deus.